0002, decoladas 24, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, então 8002. 0002, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da EL. Gente, na da EL, sobe para o nível 360. Livre decolagem, pista 10, vento 190 graus, 08 mais. Livre decolagem, pista 10, gol 1764. Meia quadra, colado aos 26, 198, controle, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Tá 8002, suba restrito para o nível 340. 40822. Salvador, boa noite, gol 1764. Prossiga, Gol 1764. 1764, perfil da Gole, cruzando 2000. Gol 1764, confirme transponder aqui estacionado. 5120, Gol 1764. 64, suba para nível 400, saída Gole, transição a fito. Gole, o fito subindo 400, gol no 764. Galeão, 71, 440, direita, Índia Alfa, pano espero no 0, tô 1 no 8. Decimal, meio altímetro no 0, 1 no 2, tem uma boa viagem, tá 3897. Bom trabalho, ideal, como espera, 2,6. 01 no chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna 1 no 33, decimal 25. 288-3325, 601. Chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 1 no 33, decimal 25. Sim, gente. 288-3325 alterno, uma boa noite. Condição 3897, a linda cola pista 10. O vento 170 graus, 08 nós. O seu destino é Brasília? Afirmativo. O 764 suba restrito para o nível 380. Confirma a restrição, senhor? Suba restrito para o nível 380. Restrito 380 com o 764. Motor Salvador, o 3603 vai passar sim para baixar a travada. Correio no noite decimal 6. 86. São 3897, decolado 231, controle 119, decimal 8, bom voo. 3897, 198, obrigado. Salvador, boa noite. 3603, passou Simbra, baixado, travado. São 3603, informe, já está avistando a pista? Negativo, 3603. Reporte avistando, então 3603. Sim, 3603. 64, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Recife 288, 1325, obrigado, boa noite. 3897, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da EL, transição de NER. 3897. Serviço radar terminado, 65 milhas nordeste de Salvador, mantém nível 070 na posição Conde, chame controle Aracaju 120 decimal 3. Aracaju 120 decimal 3, posta aérea 8500. Web 6708. Webjet 6708, formação em Curso Hotel, altímetro 0012, Salvador Recife. Coordenaremos o 330, portão 4, aguarde cópia. Tá aguardando. Jet 6708, pronto, cópia. ponto? Pouso Recife, nível 330, aerovia polícia 58, decola pistola 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva à esquerda, subida Tucajama, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, torre. 118, decimal 6, código 5141, para objeto 6708. Autorizado Recife 330, Upper Whisky 58, decola da 10, mantém a proa até 2.000, terceira milha, Pucajão, Maracaju, controle 198, aciona 5141, web 6708. Correto, portão 4, chama o ponto, puxa acionado. Vai chamar. Salvador, seu 3603, Bruno, se escuta. 3603, táxi Alfa Índia, última esquerda, via Alfa para o portão 3. Alfa Índia para o 3, 3603. Alô, bom, 273. Bruno 273, Salvador, Confins, coordenaremos o nível 360. Escute a informação hotel, 1012 no Altinto, portão é o? Portão 5. Mais de cópia. Perdão. Sim, 273. Cruzado Confins, nível 360, aerovia pelo Whisky 58, decolagem pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após curva direita, subida Gole, Eval, transição Gonza, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, código 5146. Ok, 360, autorizado, confirma, por 58, decola na Gória, Valgonza, controle 198, torre 186, transponder 5146, gol no 273. Correto, portão 5, chama o ponto, puxa o sinal. Portão. Sanches, centro Recife, no 28, decimal 8, alterna 1, no 33, decimal 25. 288, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5. 3197, informação em curso hotel, tinto no 0, no 2. Para o Galeão 360, coordenaremos, o portão é o? Portão 600 da hotel. 38. 638, coordenaremos. Obrigado. Dael Bless? Dael Leda, transição Bless. Obrigado. 174. Tá pronto? Autorizou o Galeão, nível inicial 340, negativo 38, nenhum 36. 340, aeroverpe Zulu 14, até Toquinha, após operar Alfa 314. Decola, pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, subida da Euleda, transição Bless, controle 1, 19, decimal 8, torre 18, decimal 6, acione 5147. Do Galeão, nível 340 inicialmente, decola da Euleda Bless. Brasil 1-4, Totoquinha, Brava 3-1-4, mantém a prova até 2000, curva direita, no perfil, Adael Bless, chamou controle 19-8, torre 18-6 e transponde 5-1-4-7. Portão mesmo, pronto, puxa isso lá. Camará. estacionamento, portão 5, gol 273. Tá, time táxi. Toma táxi. Solo web 6708, pushback acionamento no 4. Autorizado, reporte táxi, webjet 6708. Vai chamar pro táxi. Para o táxi web 6708, 146, 1240, Recife. 46, 1240, Recife. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto espera no zero, torre 1 no 8, decimal 6, altímetro 1012. Tenha uma boa viagem, Webjet 6708. Ciente, confirmando sua alternada é Fortaleza. GZ. Táxi, gol 1273, POB 1002, 3 horas, Campinas. 102, 3 horas, quilo papá, direita via Juliette Alfa, ponto espera, número 2286, altinto 1012, boa viagem. Juliette Alfa, 286, boa noite. Torre Salvador, web 6708, ponto espera, 10. Webjet 6708, a linda cola pista 10, vento no 70 graus, 09 nós. A linda cola 10, 6708. 317, respeito, acionamento, posição 06. Autorizado, é porte táxi, tá 3197612, portão. Camarada táxi, tá 317.